Olá, caro ouvinte, muito boa noite. Seja bem-vindo à terceira e última edição da semana de Hora Zero. Este é o seu programa aqui na Rádio Antenweb, que vai para o ar sempre, de segunda a quarta-feira, entre a meia-noite e as duas da manhã. O meu objetivo é trazer-lhe música para que a sua noite corra de forma tranquila. O Hora Zero é aquele programa em que lhe abrimos portas para uma nova etapa da sua vida. Pelo menos, sim, as portas estão abertas. Basta apenas aproveitar, enquanto elas estão abertas, para dentro de si mesmo, ou dentro de si mesma, iniciar então essa nova etapa. Nova etapa pode ser a coisa mais simples do mundo. Pode ser, por exemplo, pormos ponto final a um estado depressivo. Pode ser pôr ponto final num problema. Pode ser tomar uma decisão. Tudo isto são, por vezes, motivos para dizermos que iniciamos uma nova etapa, que viramos uma nova página no diário da nossa vida. Vamos começar esta emissão com os Weezer e o tema de Spider. Vamos ainda ouvir The Do Follow Me. Vamos depois ficar com a música Feitiço, me esqueço das músicas, não é? Feitiço, na voz de André Sardé, e vamos acabar com A Última Vez, na voz de Mónica Sintra. Estes são os quatro temas que nos vão fazer companhia na emissão de hoje do Hora Zero, nesta madrugada de quarta-feira, 16 de junho de 2010.

só solidão e vazio. Vou lutar para nunca mais te escrever e de mim não ouvirás falar mais. Vou apagar as lembranças de ti, pois eu já sofri demais. Esta é a última vez que eu escrevo para ti, a última vez em que tento mudar por ti, a última vez, a última vez. A última vez em que eu fiz o não lembrar de ti, a última vez, a última vez. Esta é a última vez. Estamos de volta nesta emissão do Hora Zero. Vou agora trazer-lhe mais 4 temas que espero que sejam também do seu inteiro agrado. Vamos ficar com uma música que, na minha opinião, é muito bonita. Chama-se Nono Andar e é de Ana e Suas Irmãs. É uma canção portuguesa. Eu chamo-lhe a atenção para a letra. É uma letra tão... Eu não, sinceramente, vou abrir um pouco consigo. Nunca tinha visto ou nunca tinha ouvido uma letra que descrevesse tão bem um cenário tão comum e tão triste ao mesmo tempo. É uma situação... vai perceber a história. É uma música que realmente... Bom. Vamos depois ficar com George Michael, A Different Corner. Vamos ainda ficar com... mais 2 músicas. Leo Sayer traz-nos o tema But I Can't Stop Loving You e ainda Miss You, de Cliff Richard. Estes são os próximos 4 temas que vai poder ouvir nesta emissão do Hora Zero. Emissão que eu preparei especialmente para si, pois é para si que este Hora Zero é feito e é por si que este Hora Zero existe. Muito obrigado por estar desse lado. Até já. Uma lágrima cair de nono andar, uma ruiva na janela chorar, outra lágrima cair. A trela cai, o dono foge o cão. Um vendedor de jornais vai subindo a rua a gritar. O amor quando acontece nunca é demais. Não se esquece nunca mais. Música. a trela cai, o dono foge o cão. O amor quando acontece nunca demais não se esquece, nunca mais. ticket, got your suitcase, got your leaving smile. I could say that's the way it goes. I could pretend that you won't know that I was lying. You know them well. gonna cut the thread and leave it all behind. Looking when one for my compass, I take each day as it arrives. But these missing nights are the longest. Lay down all thoughts of your surrender. It's only me who's killing time. Lay down all dreams and things once remembered. It's just the same, this miss you game. Yeah, these miss you nights are the longest. Estou de volta para prosseguirmos com esta emissão do Hora Zero. Tenho uma surpresa para si. Vamos chegar com Morris Albert e o tema Feelings, ainda o tema Unintended dos Muse. Vamos depois te ouvir também Chiara, de Nino D'Angelo, e depois a surpresa. A surpresa só lhe digo que é de uma cantora chamada Nadia, e o tema chama-se Kinare. É verdade. Quando a música chegar vai perceber que relíquia é que conseguimos aqui trazer. Talvez os mais novos não tenham propriamente a noção do quão relíquia é essa música, mas eu aposto que aqueles que cá andam há mais tempo certamente já ouviram falar. Aliás, não digo que ouvissem falar de Nadia, nem de... mas vão reconhecer certamente aquele estilo musical. E eu sei que há algumas pessoas na casa dos 30, 40 anos a ouvir estas emissões do Hora Zero. Aliás, se calhar até com mais idade em alguns dos casos. E quanto mais idade tiverem, 30, 40, 50 anos, porque não? Mais motivos terão para recordar com delícia e muito prazer essa surpresa que eu decidi trazer aqui à Hora Zero. Vamos à música. Só lhe digo uma coisa antes de irmos à música. Para os mais desprevenidos, para os mais novos, para aqueles que não estiverem de toda à espera, só lhe digo, é uma coisa bem diferente de todas as três músicas que vai ouvir primeiramente. Recordo já agora Morris Albert com o tema Feelings. E depois é uma música deliciosa. É uma música deliciosa essa. Depois a Internet dos Muse e Chiara de Nino D'Angelo. Vamos à música. Até já. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings. For my life I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling. Whoa, whoa, whoa. again in my arms. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never had you. Again in my heart, feelings for my life, I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life. Feeling, oh, oh, feeling. Again in my arms, feeling, oh, oh, oh, could be my Antena Web, a sua melhor sintonia. Uscio da prima mattina per fare ginnastica. Ad alta voce lo stereo, ti piace la musica. E ti fai sempre più bello ogni giorno che passi tu. Tu metti scarpe Godac per crescere in fretta un centimetro in più. T'innamoro quasi tutte le giorni, parlo solo a notte a rende son. E ti piace solo l'uomo grande e chiara. In da casa tua stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli. E tua madre ti difende sempre chiara. Vince sempre tu. A volte sembra intrattabile, a volte un po' stupida. Non vuoi fare niente da casa se non c'è sta musica. E quando scende la sera e sai che ti aspetta un lui, ti metti la gonna più corta perché lui geloso ti piace di più. T'innamoro quasi tutte le giorni, parla solo la notte niente suona. E ti piace solo l'uomo grande e chiara. In da casa tua la stessa guerra, mandi a quel paese i tuoi fratelli. E tua madre ti difende sempre chiara. Chiara sei cresciuta troppo in fretta, colpa di tuo amore a prima vista. Se non hai trovato l'uomo giusto ancora. Chiara ti ricordo piccolina, Chiara che cantava per le scale, Chiara con le dita dentro il naso, Chiara. Chiara che sognava ad occhi aperti, Chiara che credeva nei fumetti, Chiara che fumava di nascosto, Chiara. Chiara innamorata sei diversa, piangi e te la prendi con te stessa, Chiara se sapessi quanto t'amo. Antena Web, rádio à sua medida. Oh, E então, gostou desta surpresa? Uma musiquinha dos antigos filmes indianos foi o que eu acabei de lhe trazer nesta emissão do Hora Zero, que eu espero tenha sido do seu agrado. Espero que tenha sido uma música que tenha surpreendido pela positiva. Não é uma coisa propriamente que se está à espera todos os dias de ouvir uma música dos antigos filmes indianos, que, para quem não sabe, eram muito apreciados aqui em Portugal nas décadas de 50, 60 e ainda na década de 70. Eu próprio, mesmo na década de 90, lembro-me de ter visto alguns filmes indianos, pequenito ainda, mas lembro-me de ter visto coisas fantásticas, de facto. Histórias muito emotivas por trás, histórias muito sentidas, com muita alma, de facto. E bom, vamos para um pequeno intervalo, mas antes tenho aqui umas quantas musiquinhas para lhe trazer. Umas quantas, quer dizer, umas quatro. Vamos ficar com Led Zeppelin primeiro. Vamos ficar depois com a Rainha da Chuva, ou seja, Queen of the Rain, dos Roxette. Ainda com Bonnie Tyler e Send Me One Angel, dos Scorpions. Estes são os próximos 4 temas que lhe vão fazer companhia nesta emissão do Hora Zero, até ao bloco publicitário, que já vem sendo costume, aqui nestas emissões do Hora Zero. Mais uma vez quero agradecer pelo facto de estar desse lado. Sabe que é muito bom. Acredito, é mesmo muito bom, porque eu sinto desse lado e fico muito, muito feliz por saber que nos ouve, por saber que houve estas emissões em concreto. E já agora, se são estas as suas emissões prediletas, agradeço-lhe, mas convido a escutar outros programas que vão ora estreando, ora continuando regularmente as suas emissões. Pronto, e assim convido. Há aqui programas tão interessantes, como por exemplo os Sons da Lua, que acabaram há alguns instantes. O Quadras da Música, o Desporto Antena, o Biografia da Semana, Latinoamérica, o Amalusa, porque não? Temos aqui muita coisa que pode ser do seu interesse. Viemos agora de coisas variadíssimas. Viemos agora do Musicália, do Lá Fora e dos Sons da Lua. Portanto, já viu, só hoje, só neste bocadinho de programação, tivemos muitas coisas, tivemos uma programação muito variada. Já sabe, deixo-lhe o convite, sintonize a Antena Web, vá ouvindo algumas emissões, tem emissões para todos os gostos, para aquelas pessoas que têm muito tempo, que têm pouco tempo. Temos aqui programas de 15 minutos, de meia hora, porque não? Diga lá ao Sr. Fado, 107 Music, Jukebox, Top 3... Há muita coisa que pode ouvir. A sério, convido mesmo porque há de facto muita coisa que pode ouvir de útil para si nestas emissões da Antena Web. Aceita o convite? Eu vou ficar à sua espera. Eu e toda a equipa da Antena Web. Vamos à música. Eu volto depois de um blog publicitário. Até já. Words have there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misbehaving. Thank you. Antena Web. And I know I need somebody in your heart. made of stone. And I know I need somebody, but your heart is made of stone. Send me an angel.

Na Antena Web podes ouvir 3 músicas de um artista, ouvir os seus concertos ao vivo, só faltava ouvires um álbum inteiro. Faltava! Agora já não falta! Compact Disc é o espaço na Antena Web em que te trazemos um disco completo de um artista. Compact Disc, todas as quintas-feiras entre as 17 e as 18 horas. Só aqui na tua e cada vez mais tua Antena Web. Abrimos esta segunda parte do Hora Zero em francês. É verdade. Vamos ficar com Émile Simon e o tema Mon Amour. Uma canção, diga-se, muito sensual. Uma canção que, até também pelo jeito com que é cantada, tem o seu quê de... bastante sensual, como disse. É uma música, sem dúvida, para ouvir, para prestar atenção. Vamos chegar depois com Tina Arena e o tema Aller Plus Beau, Ir Mais Além, em português. Vamos depois chegar com For One Day de Dido, uma canção que nem sequer chegou a ser single, mas que nós aqui na Antena Web vamos passar a ouvir. Por fim, Pet Shop Boys Left to Me é a música que vai poder ouvir e que vai encerrar esta sessão, ou esta seleção, de 4 músicas que eu cuidadosamente escolhi para si. Mais uma vez quero agradecer por estar desse lado. É mesmo muito bom. Acredito que é. Eu tenho um prazer imenso em... Eu gosto muito das músicas... Pronto, a seleção musical não é a pensar em mim. Mas sou-lhe muito sincero. Gosto muito das músicas, ou da esmagadora maioria das músicas que aqui passam. É, portanto, um prazer especial levar até si o Hora Zero. Mas se você não estivesse desse lado, isto não fazia sentido para o momento que eu gostasse. O facto de estar é um alento, é um motivo muito forte para, juntando ao agrado e gosto que tenho nestes temas, lhe trazer com um grande sorriso estas emissões do Hora Zero. Da minha parte, enquanto locutor, muito, mas mesmo muito obrigada. Yeah. cacher mes différences. Ce désert de faux semblants. J'ai cru que d'autres pas de danse me cacheraient aux yeux des gens. Je n'ai jamais suivi vos routes. J'ai voulu tracer mon chemin pour aller plus haut, aller plus haut. L'on oublie ses souvenirs, aller plus haut. Je n'ai pas su te dire je t'aime. Tout seulement te garder. Il faut aussi dire ce doute. Elle le posait dans d'autres mains. Allez plus haut. Allez plus haut. Na sua antena web. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. age? Would I write a book? Or should I take to the stage? But in the back of my head I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you. When I get home, it's late at night, I pour a drink and watch the fight. I turn off the TV, look at a book, pick up the phone, fix some food. Maybe I'll sit up all night and day, waiting for the minute I hear you. Então, o que é que me diz de ficarmos com mais 4 músicas? Concorda? Vamos ficar com Secret Garden, de Bruce Springsteen. Vamos ainda ouvir Anywhere, de Enya, essa magnífica cantora irlandesa. Vamos depois trazer à antena Chris de Burgh com o tema Missing You. E vamos acabar com Killing Me Softly, na voz dos Fugees. Um tema original de Roberta Flack, que acabou por não vingar. Nas vozes dos Fugees, a conversa foi outra. Ou a cantiga foi outra. Eu espero que a sua noite, a sua madrugada de quarta-feira esteja a correr pelo melhor e sempre, sempre, na companhia da Antena Web e destas edições do Hora Zero. Tenderness in the air. she'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll look at you and smile, and her eyes will say she's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away. It should be one direction. Antena Web. Antena Web. I got the roses, I've got the wine. With a little luck, she will be here on time. This is the place we used to go, with romantic music and the lights down low. And as you stand there amazed at the door, and you're wondering what all this is. I heard he sang a good song. so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. O Arazer vai finalizar de uma forma diferente, sem música de despedida. É, mas vai ser mesmo assim. Fomos de 4 em 4, eu nem me percebi do tempo, só agora que reparo que já estamos praticamente em cima das 2 horas. Não vai haver tempo para música, mas quero só deixar-lhe votos de uma ótima noite, votos de um ótimo dia, e se de facto este for o dia em que se inicia uma nova etapa, então muito boa sorte. Vai tudo correr pelo melhor, pode ter a certeza. E se alguma coisa começar a correr mal, não desista. Vou-lhe dar apenas um exemplo de como é bom insistir. Não faz o ouvinte uma pequena ideia, ainda bem que não, das dificuldades, das adversidades, das coisas incríveis que tivemos de ultrapassar para pôr no ar a Antena Web. E hoje, mais de 5 meses depois do início, ainda cá estamos. Sabe o que lhe digo? Valeu a pena. Tudo o que tivemos de enfrentar, tudo o que passamos para chegarmos hoje aqui. Por isso acredite, vale a pena insistir, mesmo quando logo no princípio surgem coisas, adversidades, coisas inesperadas. Não se deixe abalar pelo cansaço, nem pelos medos. Vá apenas pelos seus objetivos, porque vida só uma. Vamos fazer dela o melhor que nós conseguirmos para nós mesmos. Pode ser? Então vá, caro ouvinte, um grande abraço. Eu estou de volta na próxima segunda-feira, à mesma hora, da meia-noite às duas, para lhe trazer mais música e mais algumas palavras. Boa noite, até para a semana.